alçada no parapeito, vestida com certo desleixo, a sombra a giz desenhada no chão, apenas durmo mal. Alguma informação, um mapa mal desenhado, serei suprema, nunca serei. Coisas nunca devia ter hesitado. Meti-me para dentro, roupa interior feia. A menina devia ser fuzilada juntamente com as suas companheiras. A menina devia ser fuzilada.